Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Εκ μέρους του Προέδρου του κυρίου Θανάση Καφέζα και όλους εμάς τους εργαζόμενους του Αθήνα 984 και του 104,4, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας σήμερα στη συναυλία του Άντρε Μάγια «Έρωτας με άρωμα Λάτιν, ένα ταξίδι». Πριν αρχίσουμε, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για το ξενόγλωσσο σταθμό μας, Air 104,4. Ο Air International ιδρύθηκε το 2004 και σήμερα μεταδίδει το πρόγραμμά του 24 ώρες το 24ωρο σε 16 διαφορετικές γλώσσες και ενημερώνει και ψυχαγωγεί ξένους και μόνιμους κατοίκους της Αθήνας. Ο σκοπός μας είναι να χτίσουμε μία γέφυρα και να ενώσουμε όλες τις κοινότητες που υπάρχουν στην πόλη μας και όλοι ενωμένοι να απολαύσουμε την Αθήνα. Σας αφήνω λοιπόν να διασκεδάσετε με τον Άντρε Μάγια και τους συνεργάτες του σε μια βραδιά με φάδο, τάγκο, μποσανόβα, μουσικές από την Ισπανία, την Πορτογαλία, του Πράσινου Ακροτηρίου και τη Λατινική Αμερική. Ας χτίσουμε λοιπόν μαζί σήμερα την πρώτη γέφυρα και να γιορτάσουμε τον έρωτα από σήμερα με ένα ταξίδι με άρωμα Λάτιν. Καλή σας διασκέδαση. Enjoy! Δυναμωμένος με θεωρία και μελέτη. Εγώ τα πάθη μου δεν τα φοβούμαι, σαν δηλώς. Το σώμα μου στις ειδονές θα δώσω. Στις απολαύσεις. Τες ονειρεμένες. Στε τολμηρότερες ερωτικές επιθυμίες. Στες λάγνες του αίματός μου ορμές. Χωρίς κανέναν φόβο. Γιατί όταν θέλω ήταν ένα μικρό απόσπασμα από τον Μυρτία γραμμένο στα 1911 από τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Καλησπέρα. Thank you very much for coming. It's a big pleasure and a big honor to be here tonight with all this wonderful public. And we hope it will be a very nice show for each one of you. Thank you very much. Furtada espaço roubado à mágoa que a alfama fica fechada em quatro paredes de água, quatro paredes de pranto, quatro muros de ansiedade que à noite fazem o canto que se acende na cidade fechada em sempre desencanto. A alfama cheira a saudade, a alfama não cheira a fado, cheira a povo na solidão, cheira a silêncio magoado, sabe a tristeza com pão. Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção. Alfama não cheira a fado, mas não tem outra canção. Aristo. Maria Lisboa. A caravela, no coração a fragata, na canastra. A caravela, no coração a fragata. Em vez de corvos no chão, gaivotas vêm pousar. Quando o vento a leva ao baile, baila no baile com o mar. Quando o vento a leva ao baile, baila no baile com o mar. É de conchas o vestido, tem algas na cabeleira e nas veias o latido. A puta de uma traineira e nas veias o latido. Do motor de uma traineira, vento, sonho e maresia, tempestades a pergoa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. La ya ra ra ra ya ra ya, la ra ya ra ya ya ra ya, la ra ra ya ra ra ra ya, la ra ra na ya na na, la ya ra ya ra pa pa pa, pa ra ra ra ya ra ra. Vende sonho e marzia, tempestades a pergoa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Aristo. 1904. Αλεξάνδρινος ποιητής, Κωνσταντίνος Καβάφης, ο Σεπτέμβρης του 1903. Τουλάχιστον με πλάνες ας γελιούμε τώρα. Την άδεια τη ζωή μου να μην νιώθω. Και ήμουνα τόσες φορές τόσο κοντά. Και πώς παρέλυσα. Και πώς δηλίασα. Γιατί να μείνω με κλειστά τα χείλη. Και μέσα μου να κλαίει η άδεια ζωή μου και να μαυροφορούν οι επιθυμίες μου τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι στα μάτια και στα χείλη. Τα ερωτικά στον ηρεμένο, τ' αγαπημένο σώμα. Τόσες φορές. Τόσο κοντά να είμαι. Mas meu coração viver assim dilacerado, escravizado.

laraiá, laraiá. Beatriz. Gente pobre, gente rica, deputado, senador. Quebra, quebra que eu quero ver cabrocha boa no piano da patroa batucando. Com esse que eu vou. Quebra, quebra que eu quero ver cabrocha boa no piano da patroa batucando. É com esse que eu vou, é com esse que eu vou, é com esse que eu vou sambar até cair no chão. É com esse que eu vou, com esse que eu vou, com esse que eu vou, com esse que eu vou. Jean-Philippe Crespin, Farley Derza. We're celebrating with this part here, St. Valentine's, which will be on Sunday, but we started from tonight. Thank you for your presence. Την ίδια χρονιά, κάπου στην Αλεξάνδρεια. Για το Δεκέμβρη του 1903. Κι αν για τον έρωτά μου δεν μπορώ να πω. Αν δεν μιλώ για τα μαλλιά σου, για τα χείλη, για τα μάτια, όμως το πρόσωπό σου που κρατώ μέσα στην ψυχή μου, ο ήχος της φωνής σου που κρατώ μέσα στο μυαλό μου, οι μέρες του Σεπτέμβρη που ανατέλουν στα όνειρά μου, τις λέξεις και τις φράσεις πλάττουν και χρωματίζουν εις όποιο θέμα κι αν περνώ, όποιαν ιδέα κι αν λέγω. Cabo Verde, Saudade. So that it's a Portuguese word who means to miss someone. Nostalgia. Nostalgia, I think in Greek. It's a mix between two things, nostalgia and to miss someone. And this song, the name is Saudade. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho pra San Nicolau. Quem mostrado esse caminho longe? Quem mostrado esse caminho longe? Esse caminho pra São Tomé. Saudade, saudade, saudade desse minha terra, San Nicolau. Soldado, saudade, saudade desse minha terra de San Nicolau. Se vou escrever, não tá escrever. Se vou dizer, não tá dizer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, não tá escrever. Se vou esquecer, não tá esquecer. Até dia que vou voltar. Oh, saudade, saudade. Saudades minha terra de San Nicolau. Soldado, soldado, soldades minha terra de San Nicolau. Jean-Philippe Crespin. Now I'm going to sing a cappella. Wow, wow, wow, wow. Mm-hmm. It's one song from Greenscape, Cabo Verde, that my mother used to sing me when I was like this. And I was singing with her also with my tiny voice, okay? It's very, very beautiful, and the name is Beijo de Saudade, a kiss with saudade, missing the nostalgia. Onda sagrada de tédio, já me beija de boa água, já me dá um beijo de mágoa, um beijo de saudade. Ah, vou levar mar, e mar leva minha terra. Ah, vou levar mar, e mar leva minha terra. Minha terra é pequenina, é São Vicente. que é de meu. Terra que na mar parece criança, é filha do tédio, é filha do oceano. Avô leva mar, e mar leva cresceu. Avô leva mar, e mar leva cresceu. Cá tem nada nesse vida mais grande que esse amor. Se Deus cá tem medida, amor ainda é maior. Amor ainda é maior, maior que mar que céu. Mas entre outros amor, ainda é maior aquele que é de meu. Cretinho, mas sabe que ele que é de meu. Ele que sabe, cabrinha céu. Cretinho, mas sabe que ele que crê. Se já perdeu, a morte já vem. Εμονή με τους μήνες. Μεγάλες στιγμές, μεγάλα γεγονότα στη ζωή του μεγάλου μας ποιητή. Γράφει για το Γενάρη του 1904, την ίδια χρονιά. Οι νύχτες του Γενάρη αυτούνου, κάθομαι και ξαναπλάττω με το νου εκείνες τις στεγμές και σαν τα μόνο και ακούω τα λόγια μας τα τελευταία και ακούω τα πρώτα απελπισμένες νύχτες του Γενάρη αυτούνου. Σαν φεύγει η οπτασία και μ' αφήνει μόνο. Πώς φεύγει. Πώς φεύγει και διαλύεται βιαστική. Πάνε τα δέντρα, πάνε οι δρόμοι, πάνε τα σπίτια, πάνε τα φώτα. Σβήνει. Και χάνεται η μορφή σου. Η ερωτική. Tangos from Astor Piazzolla. We are going to start with Nina. No te avergüences, Nina, no. De qué vergüenza entenderá el mala bestia de este bar que te pateó y que te escupió. Acariciar el piojo al perro que tenéis y le contás que entre la mugre te encontraste un hombro amigo en que morir. Abrí la cuenca de los ojos bien abiertas y arrojá de un solo vómito brutal tu soledad y vámonos. Mira qué linda estás con tu ternura en pie. Ya no estás sola, Nina, no. Yo estoy con vos. Nina, no llores, mordete los ojos, cáchame las manos bien fuerte. Si viene la muerte, mancara que pague de prepo y de a uno los días felices que debe. Mi nina, con cabezas de paloma, correremos hasta nunca por la tumba de los pájaros mendigos que ya vieron la salida, y saldremos de la mugre dando saltos transparentes y mortales. Vamos, nina, corramos, mi vieja, corramos. Si el viento te enreda el harapo, si el frío te llaga las piernas, no aflojas, ni pares, ni vuelvas, ni gimas, corre, corre. Abrí la cuenca de los ojos bien abierta, cierro ya de un solo vómito brutal tu soledad y vámonos. Mira qué linda estás, tu dignidad en pie. Ya no estás sola, niña, no. Yo estoy con vos. Nina, Nina, vamos, Nina, vamos, corramos, corramos, mi vieja, vamos, Nina, vamos, Nina, corramos, mi vieja, vamos, Nina, corramos, corramos, mi vieja, vamos, Nina, Nina. Aristo. Next tango. C'è tango, c'è. C'è tango, c'è. Con che ci che rifaste mi virginità. C'è tango, c'è, c'è tango, c'è, che mi affanas la roba e l'exito e la fe. C'è tango, c'è, por vos después, qual perejil, ten gil en gil, giré palme. C'è tango, c'è, me cachendié, lo que soñé fue cuento verde en el café. C'è tango, c'è, rante mi c'è, che me drogas y corrompes. C'è tango, c'è, y menos mal que me querés, si no yo no sé. C'è tango, c'è, bandoneón, que sois vampiro y sois cañengue, tus quejas me hacen feliz. La neurastenia es mi pan, bandoneón, que sois cafiolo y sois mi negro. Te hiciste el triste y me engrupiste, pero tené cuidado, la parca es mina. ¡Bandoneo! ¡Tango! ¡Che! Tango, c'è, pucha che te, pucha che sto e pa non sé che. C'è tango, c'è, c'è tango, c'è, mi apriste il gas pa suicidarmi, ma sti a me. C'è tango, c'è, non mi has dejado ni pa llegar a Chacarrita e voy a pie. C'è tango, c'è, si no cambias me paso al jazz y la peor no voy a ser. c'è, tango c'è, brujo e fatal, tango malandro e criminal, c'è, tango c'è, dammi otra via e gritaré, che vos mi adoras, c'è, tango, c'è, tango c'è. Ευχαριστώ πάρα πολύ. And the last tango, but not the least. The last tango, ballada para un loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Campanares, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando, de repente, detrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara del penúltimo ninjera y del primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies, y una banderita de taxi libre, levantada en cada mano. Te ríes. Parece que solo vos me ves y paso entre la gente. Los manequines me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando, medio volando, me saco el melón para saludarte, te doy una bandecita y te digo: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Casal, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Vení, volá, vení. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco perretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que lo que sí tu corazón de libertad ya vas a ver. Vení, querida mía, subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden. ¡Viva! ¡Viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco que soy yo, pero tuyo. Provoco campanarios con la risa y al final yo te digo, a media voz. Quereña si piantao, piantao, piantao, trepate esta ternura de loco que hay en mí. Ponete esta peluca y a Londres y volá, volá conmigo ya. Piantao, piantao, piantao, abrite los amores que vamos a inventar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, trae la la la la la. Ευχαριστώ πάρα πολύ.